entregar esse objeto aí para o papai, a Copa Serra, para a tripulação. Se eu puder pedir para o piloto entrar em contato com a torre, eu estou querendo um contato com ele, ok? Afirmativo, vou falar aqui com o comandante da aeronave para entrar em contato com o senhor. O total 9885, autorizado decolar, pista 28, vento 240 graus, 089. Vem decolar, 9885. O Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot, observe um helicóptero em táxi lento e baixo para o Pátio de Agaraé, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17. Rota 3192. Rota 3192, aguarde 30 segundos para a cópia. 3192, estou sem contato com o centro, aguarde um instante. Tá 3834 na escuta da Torre Salvador? Afirmativo, Torre 3834, ponto de espera pronto. Autorizado alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, então 3834. Bravinha, aqui é o solo Salvador. Transmissão muito baixa. Salvador, utilizaria a PRO de conquista pra gente, o 2230 da Passareto? Passareto 2230 da presente, autorizado, conquista. Valeu, obrigado. Da pista 28 com curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 11935, a torre em 118.612. O senhor transponder 5127, TAM 3192. Pelo antigo 330, Marcel, autorizado, na turística 58, Orago direto. Decola da 28, curva direita, saída Aron, Meli. 1935 ao controle, 184 a torre, aciona 5127, transponder 3192, está no 02, está pronto para push. Autorizado, reporte táxi, está em 3192. Chamarei, 92. Mike Bravian, que é o solo Salvador, câmbio. 85. Porto Seguro, 120, decola 17 com curva direita, perfil da saída Golia, vala pós direto, Porto Seguro. Frequência do controle 11935, a torre em 118.612. Transponder 0221, Mike Bravianchi. Sente o TAM 3834, autorizado decolar, pista 28, vento 220 graus, 099. Iniciando na 28, TAM 3834. Táxi decolagem, chame torre 118.612, o Mike Bravianchi. Me mantém pista 28, bola 333. Valeu. Último e meio do outro solo, no 17-828-4012. Roger. White Cop now. Aqui o Serra Bravo Golf Vitor, falava 360. Airway up as low 14. After takeoff on A28. Goal departure and eval transition. Score code 5125. So we'll departure frequency 119.35 and tower 118.6. Whisky Bravo Whisky. Okay, departure runway 28 and goal as well. After direct catch position, Whisky Bravo Whisky. Torre Salvador, Condor 20, negativo, contato 18 mano. Gente, Condor 20, mantém o ponto de espera. A manter. tarde, Altan 3834, na subida Aron, vai cruzar 2000 para o 370. Altan 3834, contato radar vigilância. Altan, tio Strap, Whisky Bravo, Whisky. Decolar pista 28, vento 220 graus, 079. Iniciando, agora 333. Autorizado a alinhar e manter pista 17, o Papa Tango Bravo XA Foxtrot. Controle Salvador, tá 3154, sem informação, Romeu, Quebec. 3154, a senhora identificação desça para o nível 090 na chegada Cari. 090 Cari, 3154. O 9885, controle? 150, prossiga. Autorização para espaçamento com o tráfego à frente. Proa direita, proa 290, limite a passar o nível 190. Direita 290, limite é o nível 190, total 9885. 24, chame o controle em 19-35. 1935 ou 1935. Pareto. Umbraia 120, em Brasília, sua posição de 12 horas a 10 milhas, passando nível 140. Confere, eu tenho o tráfego no TQ Azul 9885. Conta Salvador, voo 1-333. 1-333, contato radar, vigilância para nível 360, saída Gole. 360, saída Gole, voo 1-333. Quando lá, chame torre 118-62, ETAN 3192. Rave Alfa 1862 no Ponte Fera 3192, boa. Boa. Bravo XA Foxtrot, pronto para a decolagem? Precaution 828, Gole Departure, Golf Oscar Lima Echo. Golf Oscar Lima Echo. Eval Echo Vitor Alfa Lima. After direct clutch position, Charlie, Romeo, Alpha, Tango, Echo. Está 3154, para 120 esquerda, está formações para 40. Livre desvio, está 3154. Está reautorizado para o nível 080. Tráfego da Força Aérea, sua esquerda, posição de 11 horas, 8 milhas, com o mesmo rumo, passando nível 070 em descida, bandeirante. Quem tem um tráfego no ticket? Informe quando já tiver condições de reassumir na proa de Cari. Passará, mais uma milha. Total 9885, tráfego ultrapassado, resumo navegação na proa de Eval. Proa de Eval 9885. Bravo XA Foxtrot, decolado aos 27, chame agora o controle em 19-35. Alterna no setor 126.4. 264, a outra. Autorizado, decolar pista 28. O vento 200 graus, 079. Tá iniciando na 28, conta 20. Torre o 5489, tá pronto, quando espera 28. Trip 5489, observe rolagem do Embraer, sua frente, após o mesmo autorizado alinhar e manter pista 28. 489. Corredor, não mil pés, farol da barra, o Bravo XA Foxtrot. Tal 9885, chame centro Recife. Frequência 128.8, alterno 26.4. Recebe 1288-264, total 98855, boa tarde. Tá, 3154, reaproando, Karen. Foi 20, decolado aos 28, chame o controle em 119-35. 935, vai chamar a boa. Confirma passando 5.200. Afirmativo, 5.500. Senta 3154, vai ultrapassar o tráfego, bandeira da Força Aérea, desce para o nível 060. 060, 3154. Controle de Salvador, Condor 20. 20, contato radar vigilante, sobre o nível 360. Saída Gole. Perfil da Gole, subindo para 36, vigilância Condor. Vitor Gillette, número 2, mantém a posição. 5489, autorizado a decolar, pista 28, vento 21, 0 graus, 09 nós, ajustina 012. Vai ultrapassá-lo, 3154. Bono 333, chame centro Recife, frequência 128.8. Bono 333, controle. Siga 3332. Chame centro Recife, frequência 128.8. 1288, bono 333. 3154, desce para o nível 050. 3154-50, vai descer. Controle cardial, 61 na TIS, mantém 4000. Controle cardial, 61, vibração para sequenciamento, número 2, está sendo ultrapassado por um Airbus à sua direita. Sua direita para o 080. Sente, pisar o tráfego, direita 080. Cardeal 61, deixa para 3.000 pés com 1.012. 3.000 pés com 1.012. Negativo, agora sim, autorizado a alinhar e manter pista 28. SAM 3192. É autorizado a alinhar e manter 28, SAM 3192. Trip 5489, decolado aos 31, chame agora o controle em 119.35. 935, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489, contato radar, vigilância, subo para o nível 160, na saída agora. 160 na Gole, está livre da restrição, senhor? Negativo, mantenha pro até 3.000 pés após Gole. Trip 5489. Se eu confirmar a proa de Gole e o nível? Tu para o nível 160. Mantenha a proa até 3.000 pés. 5489. 3154, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, está autorizado ao final do procedimento ILS Zulu para pista 28. Sente, desce 2012, Zulu, ILS 283154. 055, aguarde cópia, Gillette, Mike, Gillette. Oscar Papa Golf, prossiga. 48. A bordo Uramaia. Ciente, afasta-se na radial 281 até 150 milhas e após prossegue visual. Aguarde cópia, o Oscar Papagolf. Tá 3192, autorizado decolar pista 28, vento 220 graus, 07 nós. Livre decolagem 28, tá 3192. Aliado. Papa Tango, Mike Bravian, que é autorizado a alinhar e manter pista no 7. O Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, chame agora o controle em 119.35. 3935 copiou o Urubus aqui no eixo de decolagem? Confirme, chegou a colidir? Não, negativo, mas só dá uma vez de concentração aqui pra aeronave que tá decolando aí, tá certo. Gente, grato pela informação. O Papatango Mike Bravo Yankee, atente à concentração de urubus próximo à cabeceira 35. Mike Bravo Yankee, certo. Aqui no Cadeal 61, desce para 2000 pés. Permanece o ajuste altímetro 1012. 2000, 1012, 61. Controle, Salvador, boa tarde. Papatango Alfa, vista direto. Pedro Juliette, mantenha o corredor Axel no mil pés, informe através do Fora da Barra. No meu, no Axel, reportará a Fora da Barra. 54, recepção, localizador da 28. Pedro Ju, 154, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 18,6. Decolado aos 34, chame agora o controle em 119, decimal 35. 935, obrigado, boa tarde, está 3192. 50 milhas, onde prossegue no 045, decola no 7 com curva direita, saída gole após direto, frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5141, Oscar Papa Golf. Para táxi decolagem pista 17, chame torre em 118, meia dúzia, um abraço, já. Esquerda 300. Mike Juliette, pronto, cópia. Pronto, cópia. Para Aracaju 055, visual, Golf 677, decola da pista 28 com curva 28 com curva direita e prossiga para o corredor forte. Frequência do controle saindo no corredor forte. Frequência do controle em 119.35. A torre em 118, meia dúzia. Juliette, Mike, Juliette. Juliette, Mike, Juliette, autorizado Aracaju 055, visual, Golf 677, decola 28, curva direita, perfil forte. 119.35, controle, torre 102.6, Mike, Juliette. Afirmativo, reporte pronto, posicionamento, Juliette, Mike, Juliette. Tá bom, posicionado. Livre acionar, reporte táxi. Tem dois transponder, Juliette, Mike, Juliette. Juliette, Mike, Juliette, 5046, transponder. 5046. Oscar Papa Golf, aguarde. Papatango, Mike, Bravian, que decolado aos 36. Chame agora o controle em 119, decimal 35. 1935, Yaki. O TAN 3154, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28. Vento 230 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 28, TAN 3154. Mike Bravianchi, contato radar, vigilância, supra nível 120 na saída agora. Atingir a litoral, o litoral, ok? Só após estará autorizado a curvar na direita. E quando autorizado também, eu vou solicitar que acione o transponder. Tem aí te matando, 06, só curvar a direita após atingir o litoral. 3000 pés, certo? Não, negativa. Pro até 2000 eu posso sair da gole e eu queria que o senhor checasse a altimetria. 2000 pés, subida gole, ok. Mike, Bravo, Yankee, fazendo o que está acontecendo no momento. Parou 40. Clear to start, report right to taxi, Whiskey Bravo, Whiskey. Controle de Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, cheque altitude. Para 2000 pés, senhor. Gente, eu tava recebendo indicações errôneas no modo charge. Recebi 4.000, depois 3.400. Faça uma verificação. Autorizado, voz direto agora. Yag. 61, IRS full. Cardeal 61, continue na aproximação, número 2 para o pouso. Últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Ajuste no 012, reporte trem embaixado e travada. Temos, só para informação, o Cardeal 61 vai remeter na DA. O Guardião 06 acione o transponder. Acionado 0106, está livre de decolagem? Afirmo, vento 210 graus, 08 nós, mantém a proa do farol de Itapuã após curvará ingressando no corredor Axé. Descendo 06. Botão 3154, solo aos 38, agilize e libere a esquerda. Vai manter posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Vou manter antes da alfa, 119. Da barra. Alfa Foxtrot, frequência livre para a coordenação, reporte para o retorno a Salvador. Reportará para retorno, frequência livre para você, Foxtrot. Afirmo. O Alfa Vitor Juliette, para informação, passou já o antigo aeroclube e também está prosseguindo para fazer toque remetida na ilha de Itaparí. Ah, tirei do braço, a classificação é para valer. 210 graus, 08 nós, cheque o trem. Gente, o cardeal que tem baixado travado vai arremeter na DA. Gente, vai prosseguir para a arremetida na DA? Afirmo. Confirme o motivo? É, devido à restrição, peso de pouso da aeronave. Gente, reporte iniciando a arremetida. Reportará. Torre Salvador, o Papa Romeu Juliette mais Juliette no ponto 0 da 28, pronto. O Guardião 06 é a torre. Prossiga pro Guardião 06. Ok, eu solicitei, a torre solicitou que mantivesse a proa de decolagem até atingir o litoral. Decolou, curvou à direita e está com a proa do farol de Itapuã, comandante. A última instrução do senhor foi decolar e proa de Itapuã, do farol de Itapuã. Gente, chame o controle agora em 199 decimal 35. 06. Torre Salvador, Papa Romeu Juliette, mais Juliette, ponto 022, pronto. Papa Romeu Juliette, Mike Juliette. Vou intercortar pro Mike Juliette. Gente, o Papa Romeu Juliette, Mike Juliette, mantém a posição no ponto de espera. Mantendo. Torre, o Cardeal 61 arremetendo. Gente, Cardeal 61, aguarde transferência de comunicações. Aguardará transferência de comunicações. Confirmando, está com o trem de pouso, o trem de pouso não travou? Não, o Cardeal 61 já recolheu o trem, ele arremeteu devido à restrição da aeronave para pouso. Gente, aguarde transferência de comunicações. Aguardará o 61. Torre Salvador, gol no 648, final, trem baixo travado. Gol no 648, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, ó. Cardeal 01, compra o perfil de aproximação perdida e chame agora o controle em 119 decimal 35. Continuará na aproximação perdida, chamará controle em 119 decimal 35. Correto. O gol no 648, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. O tráfego avistado, pouso autorizado pista 28, vento 210 graus 09 nós. Cheque o trem. Ok, trem embaixo travado, livre pouso, ciente dos últimos 900 metros, o gol no 648. Restrições da aeronave para peso de pouso. Gente, isso vai ter que fazer alguma espera para gastar combustível, alguma coisa, ou já vai tentar nova aproximação? Negativa, próxima aproximação já dá o peso de pouso. Gente. Visual, Mike Juliette. Gente, após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter pista 28. Papa Romeu, Juliette, Mike e Juliette. Passando a linha e mantenho o Mike Juliette. Então, subindo ainda para 2 mil pés, com referências, curva direita, estabiliza na proa 070. O Ok, atingiu 2000 pés, curva na direita, 270, cardeal 61. Proa 070. Corrigindo, 070. Mike Bravianchi, informe a altitude que está passando no momento. Antena 2000 pés, conforme, estamos a 5 milhas de gole. Subo para o nível 120. A instrução é para manter a proa até 2000 após sair da gole e subir para o nível 120. Subo para o nível 120, Mike Bravianchi. Claro, 2000. Afirmo, e o seu transponder está indicando aqui no modo Charlie nível 30, agora 3400 pés, tem indicação errônea. Já trocando de equipamento aqui, vamos manter isso aqui para ver se esquenta mais um pouco, para ver se faz, certo? Levar uma pós direto do CRAT, San 3193. Pronto. Alfa Petro Juliette, frequência livre para coordenação. Uno 648 no solo aos 44, livre à esquerda, mantém posição antes da Alfa, chame o solo em 121.9. Livre, mantém antes da Alfa, 121.9, voo 648. Roger, Whisky Bravo Whisky, táxi approved by Lima, Juliet, Alfa and Golf. Right for takeoff, tower 118.60. Whisky Bravo Whisky. Solo, boa tarde, vou na 648. Voo no 648, centro do tráfego, táxi em frente, ingresso naquilo, via pátio 3, reporte para ingresso pátio 1 no voo no 648. Ok, ingresso táxi em quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, 648. Controle Salvador, boa tarde, azul 4064, transfere em restrito no 150. Azul 4064, disponível 040. Chega da CAR, identifique, aguarde o LS Zulu para a pista 28. Ok, CAR, desce para 040, chega da CAR. Papa Romeo Juliette, Mike Juliette, informa o tráfego no setor norte do aeródromo, prosseguindo para o pouso na 28, está autorizada a decolagem. Após a decolagem, vai curvar à direita, aguardando transferência de comunicações. O vento é 220 graus, 09 nós. Tem decolagem autorizada. O Papa Romeo Juliette, Mike Juliette. Juliette, Mike Juliette, com a informação da torre, a gente tem o mesmo podcast, o tráfego 2310 acima, vai ajudar na manutenção. Afirmativo. Sente Papatã, gosta Papa Golf, aguarde e mantenha posição para separação de tráfego. Controle, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Livrando para da barra. Tem frequência ali para coordenação, não tem o tráfego local nesse setor de reportar. 06. Azul 4064, reduza para 220 nós. 220 nós, reduzindo azul 4064. Romeu Juliette, Mike Juliette. Decolado aos 48, chame o controle em 119.35. Uno 9, decimal 25, Mike Juliet. Negativo, 1, 1, 9, decimal 3, 5. 1, 9, 3, 5, Mike Juliet.